a exemplo de tantos outros, derrocados, arruinados por dentro, resvalaríamos para as drogas psicoativas, para os alcoólicos, entraríamos num materialismo extremamente selvagem, nos colocaríamos numa posição ou belicosa, ou então alinharíamos-nos com aqueles que estão na onda, no ponto máximo da onda do poder. Mas a doutrina espírita nos traz uma reflexão diferenciada. Mais do que sentado numa poltrona confortável diante da televisão, e mais do que uma indignação justa, mais do que soluções que apresentamos aqui e acolá com um companheiro que senta ao nosso lado, com um filho que está ao nosso lado, apresentando soluções que no âmbito da verbalização elas se mostram muito claras, rápidas e aparentemente definidoras da criminalidade internacional, do terrorismo, da ganância, da usurpação, da guerra e de tantas outras moléstias pandêmicas, globalizadas, mundializadas, como nós observamos através dos veículos de comunicação de massa, nós nos damos conta que essa atitude nossa, que se coloca diante dessa realidade internacional, ela tanto mais nos afeta, quanto mais nós nos damos conta de que ela é apenas um reflexo. A dinâmica global, ela reflete aquilo que é local. O que está no macro vem do micro. E aquilo que se estabelece num discurso internacional traduz uma realidade que se passa numa microsociedade chamada família, que não consegue também dar respostas adequadas às demandas variadas que a humanidade apresenta, que não consegue fazer face às necessidades provenientes das próprias pessoas, dos indivíduos que se colocam diante do mundo, no mundo e para o mundo. A família não tem conseguido adequadamente fazer face a esse ingente conteúdo emergente das massas, dos grupos e das pessoas. Nós observamos o mundo como um grande espelho que reflete a realidade familiar. E mais do que uma posição contemplatória, sentado na poltrona, olhando, criticando e julgando e apresentando soluções mágicas, a percepção espírita nos remete à necessidade de nós nos engajarmos numa grande frente de trabalho, cujas soluções não estão nas autoridades internacionais, tampouco nas policiais, mas que nos remete a uma movimentação muito mais pertinente a cada um de nós, porque fala da nossa realidade interior no conjunto de um micro-organismo, de uma microterra, que é aquela onde a gente se movimenta, que se chama lar. Esse espaço, ele talvez seja o espaço de maior possibilidade de reflexão que podemos fazer sobre o mundo, e talvez seja um espaço onde a gente pode arregimentar as melhores estratégias para tentar fazer face a essa onda absolutamente pessimista, difícil, duradoura, parece não ter fim, que é essa onda de desamor que vem de fora para dentro e que parece que vai nos engolir como um tsunami. Nós, na visão espírita, temos decisivamente o compromisso de fazermos uma análise mais responsável, includente, nos incluindo, não só nos incluindo como vítimas, mas nos incluindo como pessoas capazes de dar soluções no nosso nível de inserção, possíveis de serem exportadas para os diversos grupos sociais e comunitários, fazendo um grande movimento em rede, que não é a rede da internet, é uma rede muito mais poderosa, capaz de agenciar um sem número de grupos, de revolucionar um bairro, de transformar uma cidade, de mobilizar um país e, quem sabe, darmos uma resposta que funcione ao lado dos mecanismos diplomáticos,